Well, my name, you find on no. You, my no. You give my machine day. I've been cheating on my day. Se Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. Morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando o mandamento exigido de má fé. Por tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei, se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher que foi apanhada em adultério pelos fariseus, aqueles homens a nós seriam condenados. Quando eu vi com seu olhar, eu sabia que cada um deles era pecador. Mas o olhar que Deus olhou para que ficasse a boca, se tornou um pecador. Três vezes quando o galo cantou, vocês vão sei lá. Um amor assim no mundo nunca vou achar, e dar a sua própria vida só pra me salvar, entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Julgar, e por mais que ele tente, nunca vai olhar o erro do seu semelhante como olhar. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas que irá nos condenar, você será pela vida. Deus fosse com o olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando o mandamento agindo de má fé. Por tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei, vai! Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher que foi apanhada em adultério pelos fariseus, todos aqueles homens após apedrejar seriam condenados. Mas Jesus, com seu olhar, já sabia que cada um deles era pecador. Mas o olhar de Deus é um olhar que se passa na boca, mas o contrário não perdoaria. Ele que negou três vezes quando o galo cantou. Ei, sei lá. Se comparar, sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, você. Se eu tentar, levante a mão comigo. Comigo, levanta!